Deixo-me ir nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar ainda onde te deixei. Vivia tudo conforme os conhecidos padrões do que é suposto. Se

Canal 2, Antena. Fizemos esta canção para o homenagear, em jeito de oração, para ti estamos a cantar. Ó santinha tão querida, temos teu amor profundo, nasces sem balançar, nasces sem balançar, és uma santa do mundo. Alexandrina, aos teus pés vamos rezar, para que nos des coragem, a vida continuar. Tantos trabalhos pensaste, sem nunca ser pecadora, Jesus Cristo abraçaste, Jesus Cristo abraçaste, e também Nossa Senhora. No céu, bem juntinha do Senhor, lembrai-vos do vosso povo, enviai-lhe o vosso amor. Ó santinha tão querida, vou tornar a recordar, és uma santa do mundo, és uma santa do mundo, e nasceste em Balazar.

Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Sonhos que